Está presente também Brasília, 124 decimal 25, alterna 126 decimal 5. Bom dia, sua identificação. Eu me mantenho nível de voo 400. Sinal de 8111, bom dia, sinal de identificação, mantenha nível de voo 310, reporte para destino. Sinal 3255, chame Brasília, 124, decimal 25. Alterna 126 decimal 55. Nossa 3 livre LF, chama estabilizado no localizador. Para 2 mil pés, voo de pistão em Salvador, 1907. Chegada bom. Além da cola sem parada, 130 graus, vamos zero nove. Afirma. Aqui agora estabilizado. Eu sei que o 93 compete a posição sem LF e chama a posição Salvador em 18, 9. 18,95 graus. Até já. Alterna 125 decimal 45. 973, continua a aproximação da nave iniciando a decolagem, não é ali que está ali. 5, na 7. Chame 6251, chame Brasília, 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55. 5W3, depois. 1961, decolado 23, controle 119 decimal 8. 19. Controle 1961, passando 1310 na da El Módica. 961, contato radar na decolagem, subir uma tempo 360 após 2000 violetas. 360 após 2000, voa Leda, voa 961. Siga as 4100. Chame Brasília, 127 decimal 3, alterna 123 decimal 0, azul 4100, bom bom. Nossa, 3 solas 25, direita, taxi alfa, quilo, pato 3. Sinalização no pato 3. Autoridade direto, alfa, quilo, pato 3, na sua escuta, 5973. geral 9970, autorizado a chegar da Mari. Esse está ao nível de voo no 50. 501, mantém o nível de voo 400. Estão em Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Uno 24, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Bono 961, chame Recife, M25, 193395. 251, 1335, Bono 961. 865, lembre-lhe essa aqui para o 90, chame estabilizado no localizador. Gol no 961, acione identificação. Suba e mantenha o nível de voo 360. Autorizado, suba e mantenha 380. Passa 6570, desça até o nível de voo 170. Autorizada a chegada a Mari. Azul 5095, chame Brasília, 127.3, alterna 123.0. Turkish 16, call Recife 126.85, backup 125.45. Noite, mas sempre estabilizado? Só no volante, daqui a pouco o volante. Trip 5236, bom dia. Sub, mantém o nível de voo 220, reporte atingindo. Trip 5236, serviço convencional. Confirme estimado para ingresso na CIR Brasília. Zero 941 no centro. Vai de localizar. Voo 1865. 1865, complete para expansão LS, chame a turista 18 para cima 95. Obrigado, até a saída. Bom dia, este é o voo 1865. Eu chamo estabilizado. Trabalho estabilizado, voo 1759. Uno 093, identificação, pista para 040, chegada bom. 759, chama 3189. 3189, com a boa. Bom dia, bom dia. 759, está habilitado. 759, bom dia, informarei. Bom dia, está habilitado. 0970, identificação desse mantenão 050, autorizando a chegada mais. Agora 093 com velocidade. Agora 09970 com velocidade. Solos 39, e Alfa Juliette, portão 162. Alfa Juliette, chegou onde? 1759, checa trem, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Teve pouso no 0, baixar travado no 759. 093. Europa Zero, 41, call Brasilia Center 127.3, backup 123.0. APTA 6570, reautorizado, nível de voo 150. APTA 6570, chame Salvador 119.8. Bom voo. 06570, certificação desse mantém 060, 3 da chegada do mar. Turno 093, Voiduna, descendo para 2000 pés, altímetro 107. Rio 981-1, desce até o nível de voo 150, autorizado a chegar a Mari. Bom dia, Tantra 3, voo 271, pode esperar no 0 pronto. 271 na linha da Copa, estudo 0, 0. Para ingresso na CIM Brasília permanece 0941. Tem. Estando em identificação, mantém o nível de voo 400. Estando em identificação, nível 72. 35236, contato radar afastado, 65 milhas de conquista. Me mantenha o nível de voo 220. Controle, bom dia. Salvador, bom dia, o trip 5328 decolado. 5328, contato na terra decolando, informação de voo 190, foi da. Sessão 90 na PUC, foi. decimal 3, alterna 123, decimal 0. Bom dia, sua identificação. Subir mantenha o nível de voo 360. Lima de Salvador, Azul 4040, bom dia. Azul 4040, contato da Lima de Salvador, 4040. Pós-2000, teve guarda real. Pós-2000, posturador do pé, cruz de letra. Cruz de letra real. Controle Salvador 4901, cruza mil pés na Dael, visual, setor. Tem o perfil 4901. Thank you. está livre agora, 150 graus, 08 horas, fazer 17 mil e 20. Ah, meu irmão, não é perigoso, né? Control 3517. 3517. Remain on course departure. Climbing the gateway level 360. 5360. 3517. Azul 40 40 na frequência. Boa 961, nós chegamos agora na Brasília, frequência 124, decimal 25, boa 961. 3153, na instabilidade, chame na final em 1935. E será pra cá. 3517, chame na frequência 1935. 380, essa posição da AGEL, chame Centro Brasília, frequência 124, decimal 2. Bom dia, 34901, identifique, se mantenha 3410. 3517, good morning, South Island, Panamanian level 360, fly direct to Athena position. vai ingressar na alfa novamente e reingressando o pátio aqui. A posição lá está sendo liberada pela aeronave da frente, pela A4. Agora o que eu vou entrar à direita, né? Alfa.